Sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo de onde eu vi o mundo azul. A trajetória escapa ao risco, nu, as nuvens queimam o céu, nariz azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo de onde eu vi o mundo azul. Bem, meu amigo Rui, tá aí, música linda, Astronauta de Mármore, aí com, no caso com o Rui, música linda, viu? Rodrigues, pronto, Rodrigues? Pronto, é isso, Pitulo, prontíssimo, a gente só deseja sucesso, né, Pitulo, sucesso, porque ele tem... Vai longe, Rodrigues. Vai longe, vai longe, vai longe. Obrigado. Agora, no caso, é a tua música, Rui? A gente vai cantar uma música aí de autoria própria, para estar mostrando o nosso trabalho também de músicas do nosso próprio coração e do nosso próprio pensamento. Tranquilo, meu irmão. Isso aí, vamos lá. Nunca olhe para trás, nunca deixe de acreditar, nunca desista dos seus sonhos, que um dia você possa alcançar. Vê se para e reflita um pouco mais. O jogo da vida te ensina palavras que possam ter sentidos que possam te prejudicar. A vida não é simplesmente compreender e entender. Os dias não são fáceis, são difíceis de se estabelecer. A vida não é simplesmente se compreender e entender. Os dias não são fáceis, são difíceis de se estabelecer. Reflita um pouco mais, o jogo da vida te ensinar palavras que possam ter sentidos que possam te prejudicar. A vida não é simplesmente se compreender e entender. Os dias não são fáceis, são difíceis de se estabelecer. Tá aí, ó. Música linda, Rui. Essa aí. Qual o nome dessa música, Rui? Essa música é Nunca Olhe Para Trás. Nunca Olhe Para Trás. Isso. Essa música é pra Chaguinha, né, Chaguinha? Não? Pra mim, me juro. Não. Hã? Vive aí pensando no passado? Mas aí essa daí é tipo um pouco de incentivo, né? Mas a gente vai mandar uma pra fechar, igual a Chaguinha falou, uma mais apaixonada, igual o Pitulo também falou. É isso aí, Pitulo. É o Pitulo, o Rui. A gente tá aqui apresentando o programa Namoro no Rádio, com a participação do nosso amigo Rui aqui, mandando ver ao vivo e a cores aqui, juntamente com a gente. Agora, o Rui vai mandar uma que combina com o tema do programa, né? O programa Namoro no Rádio é mais romântica, né, Rui? É. Todas foram sensacional aí, mas agora o Rui manda uma pra gente aqui. Tem muita gente aí na expectativa, ouvindo também, ouvindo, conhecendo através do rádio o programa do nosso amigo Rui. Vamos ver então aí, Rui. Tá ok. Sempre procurei alguém assim, agora eu encontrei você pra mim. Te disse tudo o que queria dizer. Só um pouquinho, deu uma parada. Lembrando a letra. Sempre procurei alguém assim, agora eu encontrei você pra mim. Te disse tudo que eu podia ter. Você não acreditou no que eu falei, por isso eu te escrevi essa canção. Coração. Sempre procurei alguém assim, Camila, eu encontrei você pra mim. Te disse que tudo que eu tinha pra dizer, você não acreditou no que eu falei, por isso eu te escrevi essa canção. Está longe de mim. Não consegui tirar você do coração. Procurei alguém assim, agora eu encontrei você pra mim. Te disse tudo o que pedi ter. Você não acreditou no que eu falei, agora eu te escrevi essa canção, porque você está longe de mim. Mas você não sai do meu coração. Na letra, na cabeça. Tranquilo, meu irmãozinho. Tá certo, então. Tá justo. Tá aí, ó. Linda música aí. A autoria dele mesmo, do Rui. Ele tá aí, então. Meu amigo Rui, já que agradecer, viu, meu irmão? Eu que agradeço o convite aí da Chaguinha Rodrigues. Do Pitulo. E também agradeço aí pela Nalva ter me indicado, né, pra ela. Pra gente estar podendo fazer essa participação aqui. Eu que fico muito feliz. Tranquilo então, meu irmão. Qualquer coisa, estamos por aqui. Estamos por cá, né, Rodrigues? Isso aí. Com certeza, Rui. Ó, muito obrigada. Foi maravilhoso a sua participação aqui. Os ouvintes estão ali do outro lado. Se sentindo maravilhados, né, Pitulo? Porque aqui dentro de Xinguara, aqui em Xinguara, existe pessoas que sempre fazem esse trabalho, tem um esforço para conseguir pôr assim em prática, levar para frente, né, o seu trabalho. E é muito bonito, é muito gratificante poder... Oi. É tanto que o Rui... Pode falar, Rui. Como eu não consegui lembrar a letra da música toda aí, eu só gostaria de deixar bem claro, assim. Eu posso fechar só com essa do Paralama, que é bem romântica, aí a gente encerra. Irmão de para boa. Não ficar aquela... Tranquilo. Aquele... É bom que você paga uma com a outra, né? Isso, aquele encerramento assim, não, de boa. Não muito esperado. Tá em casa, pai. A gente pai. Manda Onde Quer Que Eu Vá do Paralamas, que é uma boa, música bem romântica, feita pra esposa dele, né? que combina com o programa. Tranquilo, pode mandar ver. Olhos fechados pra te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar aonde quer que eu vá. Levo você o olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Não sei bem certo se é só ilusão. É você já perto, se é intuição. Aonde quer que eu vá, levo você o olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Longe daqui, longe de tudo, meus sonhos vão te buscar. Volta pra mim, vem pro meu mundo. Eu sempre vou te esperar. Larará. Não sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. Pra onde quer que eu vá, levo você. Olhar aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Tá aí, linda música. No caso, essa é LS Jack. É, Paralamas do Sucesso, Paralamas Aonde do sucesso. Quer que eu vá. Aonde Isso. quer que eu vá. Isso. Bonita música. Letra top de linha. É, tá então, tá aí. Em relação aí a músicas, no caso, você toca mais no caso MPB, certo? Né? Eu toco MPB, toco pop rock, toco alguns também sertanejo, toco alguns sambazinhos, né? Igual eu te falei que tinha uma minha. Feito tipo um pagodezinho. A gente é bem eclético, mas pro show mesmo assim a gente gosta de tocar MPB e pop rock. MPB e pop rock. Isso, no isso. caso, sertanejo não manja tanto, né? Não, a gente toca muita música do Bruno e Marrone. Mas o seu foco mesmo também. Pop rock e. Isso, pop rock e MPB. Qual música você gosta de cantar do Bruno Marrone? Bruno Marrone? Vai, Dormir na Praça, é... Manda uma palinha dela aí. Bijuteria, pra nós aí. Bijuteria, são três, lá, porque então. Você sabe que o povo xinguara aqui, mas é sertanejo. Cultura sertaneja, isso, eu entendo bem. Vamos lá, eu vou fazer aqui o Marrone pra você. Beleza. Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passa e nem me deixa em paz. a sombra de um amor que já brilhou demais. Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Não pude imaginar os sonhos que me deu. E quanto a insegurança me deixou na Deus. Amei você sem truque, sem maldades, fiz o meu papel. Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel, fiel. Bora lá pro refrão. E no filho de uma pedra falsa dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Nas mentiras, das palavras doces, que calor no teu olhar tão frio. Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio. Tá aí, Bruno e Marrone, tá aí, meu irmão, tá aí. É, ele mandou bem aí, Rodrigues. Topíssimo, ó, Pitulo, essa Bruno e Marrone, bijuteria. Vamos marcar aqui, vamos marcar um dia aqui, pra nós, vamos ensaiar, né? Vamos pegar, isso. Eu tenho que pegar, no caso, o teu ritmo aí que você canta. Sim, sim. Vamos ensaiar aqui semana que vem, vamos dar um show aqui nós dois. O show é Pitulo, Cardoso, okay. E Rui, né? Pronto, Rui e Pitulo Cardoso. Rui, você é pessoas... É Rui, que é Rui, o quê? Rui Deglan. Rui Deglan. Rui Deglan. Isso, tá aí, ó. Rui Deglan. Rui, alguém que se interessar pelo teu trabalho em algum barzinho, um aniversário, uma festa numa praça, alguma coisa assim, que você possa se apresentar, deixe o teu contato, Rui, para alguém que possa te contratar, entrar em contato contigo, para contratar o seu trabalho. Fique à vontade, tá bom? É, quem quiser contratar pra gente tocar aí no seu... festa de aniversário, casamento, quem tiver com um estabelecimento também precisando de música ao vivo, pode entrar em contato no 992-65... Calma, é o 992... 992-65... 65... 89... 89... 15... 15... Isso, é o meu WhatsApp. Mais uma vez... 992... 992... 65... 65... 89... 89... 15... 15, é o Zap. Isso, é o meu WhatsApp. Fala direto com o Rui. Direto com o Rui. Muito bem, então. Em relação a cachê, aí fica entre você, no caso, e o contratante, certo? Né? Isso, isso. Muito a bem, gente então. Se acerta. Muito bem, então. Tá aí, meu amigo. Obrigado, Rui. Eu que agradeço. Semana pela que vem, vamos se ver pelas ruas aí. Vamos ensaiar a música lá em casa. Lá tem som. Eu só não sei cantar, mas tem tudo. Oh. Sim, a gente marca. Na minha casa tem um som para evento pequeno, som para evento grande, tem um carro-som, tem até um estúdio, meu irmão. Olha que com bom. Com fio, sem fio, microfone. Só não sei cantar, mas eu tô no rumo. Tô no rumo. Tá, tá com tudo preparado. Pra... É, só falta só aprender. Mas a gente consegue. Amém, então, meu irmão. A gente ensaia. Tranquilo, então, meu. Obrigadão. Olha, eu que agradeço. Deixar uma boa tarde para todos que gostam dessas músicas. E são as músicas que marcam época, né? Nunca vão sair da gente, da nossa memória. Jamais. Causa nostalgia. É verdade. Alô, alô, rainha do rádio. Vamos lá então, minha querida. Vamos acertar o seu com o nosso? Vamos lá então. Agora já são 15 horas mais 29 minutos, 15h29, informando a hora certa. Agropecuária São Sebastião, produtos veterinários. Vamos seguindo aqui então com o programa Namoro no Rádio, nessa tarde gostosa, com presença marcante aqui. O nosso amigo Rui deu um show, foi maravilhoso, muito bom demais. Só agradecer pela presença. E estamos aqui, de espaço aberto, livre, para qualquer hora que quiser estar com a gente. Estamos por aqui, agora nós vamos registrar esse momento, não é, Pitulo? Eu fui feliz, Muito bem, beleza, maravilha, tá aí. Linda música, Paulo Ricardo, RPM, Alvorada Voraz. É, você ouviu aí? Músicas ao vivo com o Rui. É, não é brinquedo não, viu? Canta muito, amigo da Nova, né? Tá se atentando, ó. A Rodrigues aqui fez algumas imagens deles aqui, imagens, vídeo, foto, e publicou, Rodrigues. Sim, pediu, já está aqui nos grupos, é, né, publicado, e vou enviar alguns para a Nalva. É, eu entrei um pouquinho no Instagram, né, coloquei ao vivo, tinha, com 2 minutinhos, 34 pessoas vendo a gente aqui nos estúdios da 660, pediu. Amém, amém. Não é brinquedo, é, não. Inclusive, o menino aí, o Rui... O lado bom que eu vi dele, que é um cabo humilde, humilde. É humilde, humilde, não, com gente. Certeza. Humilde já. A gente que mexe com rádio aqui, rádio, carro, som, rede social, a gente conhece as pessoas assim pela expressão do rosto. Eu conheço quando a pessoa é humilde pela expressão do rosto. E o Rui aqui, pelo que eu vi aqui, é um menino bom. Menino bom. É um menino humilde. É um menino. E esse tipo povão. De pessoa só tem a crescer e vai longe. Vai, né, longe, vai longe. Vai longe. É, vai longe. A pessoa igual o Rui aqui, a pessoa humilde, menino bom, é um pouco caladinho, assim, porque eu acho que não conhece a gente ali, né, Rodrigues? Mas se soltou aqui. Com certeza. Eu tentei aqui de tudo para ele se soltar aqui, mas ele se soltou um pouco ainda. É porque, na verdade, é sempre que a gente vai falar com alguém aqui na rádio aqui, que a gente não conhece, a gente faz de tudo para a pessoa se soltar. Ficar à vontade, né, Pitinho? É tanto que eu comecei com ele aqui, como você brincando com ele. Brincando com um, brincando com o outro. E conversa vai, conversa vem. Aí quando a pessoa, no caso, ela se solta, aí a gente começa a interagir, a conversar, a falar em relação aí ao assunto dele. E ele se saiu muito bem. Aí decola. Lembrando que você, ouvinte, que está sintonizadinho, viu, meus amores, minhas delicinhas nessa tarde gostosa. Programa Namoro no Rádio. Já daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio às 16h30, né, Pitulo? Pra dar tempo. Eita, pra você vir buscar a sua caixa de chocolate aqui na rádio, tá bom? É, e se você não vir, viu? Você não vir buscar o seu sorteio aqui? Se você não vir, você não veio. E quem vai comer o chocolate é nós. É, moleque. É, adivinhou? Ah, miserável. Eita, nós. Eu sou afim do chocolate desse, Rodrigo, sabe? É, Pitulo. Tomara que não vem, né? Vou comer tudo. Eita, nós. E agradecendo, né? Quem tá presenteando você, ouvinte, com essa caixa de chocolate, viu? É a Nalva e o Rui. Nalva, locutora de carro de som. Minha amiga Nalva. Alô, alô, Nalva. E o cantor Rui. Beijo no teu coração. E o nosso amigo, o nosso cantor Rui, aqui, prata da casa, né, Pitulo? Soltou a voz aqui e foi muito bacana. Sensacional. Rapaz, se o Rui deixar, eu vou fazer uma drupa. Tu já vai drupar com ele, Pitulo. Uma drupa de dois. Eita, né? Pitulo. É, ué. Dá certinho, né? Ele faz aquela música do Bruno Marrone, ele é o Bruno, né? É. Eu sou o Marrone. E você é o Marrone. É. Eita. Dá justo. Como é o nome da música, Pitulo? Essa que ele mandou aqui pra gente? Essa aí foi... É... Não sei, eu esqueci o nome da música, Rodrigues. Esqueci. Eita, nós. Eita. É só o segundo, né? Nem te esquece. Ele é meu primeiro. Bijuteria, lembrei agora. Bijuteria, isso. É. Oi, Pitulo. Olha só, já. Rodrigues, meu bem, vamos faturar? É, com certeza. É. Depois a gente volta aqui pondo no ar o teu perfil que está à procura de um amor. Vamos faturar, voltamos na sequência. Segura aí. É incomparável, é irresistível, é supremo, supremo sorvetes. É cremoso e saboroso, você tem que provar. Tem supremo nos melhores estabelecimentos e pertinho de você. Faça parte da família Supremo e seja um de nossos revendedores. Informações no 949-9194-0065 ou no Instagram @supremo.sorvetes. Sorvetes, Supremo Sorvetes. É gostoso, é supremo. Em Xinguara, conte com o Rei do Alumínio. Qualidade e preço baixo garantido. Temos panelas de alumínio de todos os tamanhos, panelas de ferro, panelas de pressão da Simples Industrial e churrasqueiras em geral. Produtos térmicos, acessórios para fogões e de panelas de pressão. Produtos esmaltados, utensílios domésticos e muitas outras variedades para a dona de casa. O Rei do Alumínio vende barato porque é fabricante. Na Avenida Amazonas 585, próximo ao posto Cavalo de Aço, em frente ao Neres Hotel. Fone WhatsApp 991564036. Faça já seu cartão Hiper Sena. Com ele você parcela suas compras em até 6 vezes sem juros. E até 2 vezes no supermercado. Simples, rápido e prático. Faça agora o seu. Hiper Sena. Compromisso com o menor preço. Como vai você? O seu fim de semana tem muito romance no ar com o programa Namoro no Rádio. Apresentação Thiaguinha Rodrigues, todos os domingos a partir das 14 horas. Não perca! Como vai você? JR Autopeças e Posto de Molas, Avenida Amazonas, ao lado da Pará Tratores. Serviços de suspensão em geral, freios e solda elétrica em carretas, caminhonetes e caminhões. Com o socorro na estrada. Telefone 949-9152-4538. JR Autopeças e Posto de Molas. Agilidade e honestidade é nosso lema. Bom dia, compadre. Bom dia, só. Um carro bonito desse motor, uai. Combustível do posto Conquista. Lá em Ipiranga tem tudo mesmo. Tem tudo? É, compadre, é melhor se perguntar no posto Conquista. Auto Posto Conquista. Abastecimento, lubrificação, troca de óleo para carros e motos. Na rodovia BR-155, saída para Marabá. JA Leilões apresenta todas as quartas-feiras um mega leilão presencial e virtual a partir das 19 horas. Mais de 1.000 animais de genética absoluta. JA Leilões está com compra e venda de gado permanente. Entre em contato com Júlio Alves no fone WhatsApp 94991679989 ou com Antônio 992070988. Venha saborear um delicioso churrasco e fazer ótimos negócios. JA Leilões, no antigo Leilões HD, em Xinguara. Master. Supermercado Master de Xinguara. Açougue com carnes temperadas diariamente. Frutaria com frutas e verduras. Estacionamento próprio e monitorado. Aceitamos todos os cartões de débito e crédito. Cheques do leite e todos os cartões de alimentação. Tá no Master. Tá em casa. Localizado na Avenida Xingu, em frente ao cartório. Telemaster 3426-1445. E celular Master 99141-2289. Vem aí. A Reimac Casa e Campo comunica a todos os clientes e amigos que estará em novo endereço na Avenida Xingu, ao lado das lojas Nosso Lar. Nova estrutura, amplo espaço e modernidade para oferecer conforto e mais qualidade no atendimento aos clientes. Melhores implementos agrícolas, motosserras, lavadoras e peças. Trabalhamos com a marca branca Makita, Steel e Jactumi. Reimac Casa e Campo. Atenção, atenção. Promoção mês de junho, Mega Feirão Quita Débitos. Isso mesmo. Isso mesmo. Você cliente Fibra Link, que tem débitos até o ano de 2022, estamos dando descontos de até 50% no seu débito. 50% de desconto para pagamentos em dinheiro na loja e com a devolução de todos os equipamentos caso não tenha devolvido. 45% de desconto para pagamentos via Pix ou cartão de débito em loja e com devolução de todos os equipamentos caso não tenha devolvido. 40% de desconto para pagamentos no cartão de crédito em loja e com devolução de todos os equipamentos caso não tenha devolvido. Você cliente Fibralink, não perca essa oportunidade. Fibralink, mais que internet. Fone WhatsApp 992746068, Rua Guajajara Centro, em frente à Gráfica Xinguara. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade com vantagens para você e para o seu time. Se você é torcedor do Remo ou Paysandu, agora pode estampar o brasão do seu clube nos cartões Bampará, com as funções débito e crédito. Valorize o seu time do coração. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking e tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu novo cartão Bampará. Bampará. Chegou a hora de compartilhar. Resultados tão positivos rendem milhões de sorrisos. No campo e na cidade renderam prosperidade. Nenhum número pode ser maior do que o que rende um mundo melhor. Sim, sim, sim, sim. Os números do Sicredi são assim. Quer anunciar com a certeza de retorno garantido? Agora você pode! Propaganda Volante é com Pitulo Cardoso Publicidade. Vão dizer que você nasceu pra vencer. O seu anúncio com carro de som de qualidade e serviço personalizado. Propaganda Volante é com a gente! É só ligar! 9181-3278. O seu anúncio com carro de som de qualidade e serviço personalizado. Quem não acredita que você consegue, vai sentir o gosto amargo da decepção. Pitulo Cardoso Publicidades, a sua marca ouvida em alto e bom som. Quem viver terá. Just a brick in the wall. mágica. Aqui, o seu coração vai pulsar de amor. Conquiste quem você ama. Namoro no Rádio, com Chaguinha Rodrigues. A gente faz e você gosta. Rádio Xinguara. Chaguinha Rodrigues, tocando só as melhores. Comunicando, Pitulo Cardoso. I can tell by your eyes that you probably... Muito bem, beleza, maravilha. É, já estamos de volta. Tocamos aqui muita música, muito sucesso. Música pop rock. É, moda também sertaneja. E agora voltamos aqui ao clima do programa Namoro no Rádio. É, agora tão chegado a hora, né? Alô, você que tá aí ouvindo o programa, viu? Alô, você que tá aí com ficha já, viu? Aqui já tudo preenchida. Agora é a hora de você ficar aí ligado, antenado, sintonizado aqui nessa parte do programa. Alô, Rainha. Muito bem, de volta com você nessa tarde gostosa. É, Pitulo, programa Namoro no Rádio, dando continuidade. E vamos aqui para as fichas dos inscritos que estão à procura de um amor, está à procura aí de um relacionamento sério, cansou de ficar sozinho. Nosso amigo Edmar Pereira de Freitas tem 73 anos, mora na casa própria, na sua casa própria, no setor Selectas, Rua Barbosa, número 49. Tem 1,65m de altura, pesa 92 quilos. Está à procura de uma mulher de 60 a 68 anos. Seu Edmar Pereira de Freitas disse que não tem vícios e, porém, também procura uma companheira que não tenha vícios. E temos também aqui uma ficha em minhas mãos escrita com o nome de Hélio Macedo. Hélio Macedo pôs seu perfil à disposição. Tem 64 anos, mora no setor Itamaraty. Telefone para contato é o 91-380542, 91-380542, fale com Hélio Macedo, de 64 anos, pesa 83 quilos, tem 1,65m de altura, não tem filhos, procura uma pessoa presença, uma mulher educada, trabalhadeira e honesta, que ele disse que é trabalhador também e é honesto, e... Procura uma mulher que seja loira ou morena, uma mulher sem filhos e que tenha entre 45 anos adiante. Então, mulheres, você solteira, viu? Fale com Hélio Macedo no 94-991-380542. Muito bem, tá então, uma beleza, maravilha. Olha, aos sons da música Elton John, Nikita. É minhas mãos, uma ficha aqui pro nome de Maria Oliveira. Ela tem 1,65m, pesa 81 quilos, idade 58, à procura de um relacionamento sério, viu? De preferência aqui um homem que seja moreno, viu? Moreno, evangélico, que não tenha vício. Tranquilo então, meu irmão? A Maria Oliveira, ela mora aqui em Xinguara, viu? Mora em Xinguara. Está à procura de um relacionamento sério, viu, gente? Então, você que está aí sozinho, sem uma paquera, sem um relacionamento sério, sem namorada, então está aqui essa oportunidade. Anota aí o número aí do zap da Maria Oliveira, viu? Ela tem 81 quilos e mede aí 1,65m de altura. 1,65m de altura. Anota aí, ó. É o 992-80-3272. Repetindo o contato, 992-80-3272. 2, da Maria Oliveira, de 58 anos. Maravilha, muito bem, olha só. Tem aqui a ficha do nosso amigo Roniel. O Roniel tem 22 anos, mora em Xinguara, tem 1,85m, pesa 75 quilos, não tem filho. O Roniel trabalha na construção civil, está à procura de um amor para um relacionamento sério. Ele diz que não importa a mulher que seja loira ou morena, ele diz que bebe socialmente, procura namorada de 18 a 24 anos para um relacionamento sério. Então, meninas, entrem em contato com o Roniel no 94-991-73-8507 e fale com Roniel, que mora em Xinguara e trabalha na construção civil. Muito bem, beleza então, Rodrigues. Mais um, Rodrigues, aí? Muito bem, é verdade, Pitulo Cardoso. Nosso amigo Iranilso. O Iranilso é de Rio Maria, viu? Tem 25 anos, pesa 65 quilos, tem 1,70m, não tem filhos, procura namorada de 30 a 35 anos. E você, mulher, que se interessar para o nosso amigo Iranilto, Iranilson, aliás, ligue no 94-992-72-2795. 992-72-2795. Fale com o nosso amigo Iranilso, que está à procura de um amor, de uma mulher, para um relacionamento sério, uma mulher de 30 a 35 anos. Bora, Pitulo! Muito bem, Rodrigues, está aqui. É reggae, reggae, reggae, reggae. É, não é brinquedo não, viu? Olha, minhas mãos, tem um nome aqui, tem uma ficha por nome de Ailton Oliveira Silva, 32 anos, Vila Betel, que ele mora, viu, que é próximo de Rio Maria. Ele tem aqui 58 quilos, mede aqui 1,70m, não tem filhos, à procura de mulheres bonitas, arrumadas, educadas. É, rapaz. Ele fala que é um cara moreno, um trabalhador, ele é vaqueiro, mora na fazenda. Está aqui à procura de mulheres na faixa etária de 25 a 40 anos. Alô, minhas amigas solteiras. Se você se encaixa nesse perfil aqui, ó, de 25 a 40 anos, viu? O meu amigo aqui, Ailton Oliveira Silva. Ele mora na Vila Betel, viu? Próximo de Rio Maria. Ele tem 32 anos de idade, gente. É, ué. Mede aí 1,70m. Pesa 58 quilos. Tá então, né? Anota aí, meninas. O contato aqui do Adailton. Anota aí, ó. 94-DDD. É o 98-925-7207. Repetindo. 94-984-25-7207. Fala aí com Adailton Oliveira Silva. Eita, nós! E esse é o programa Quadro Namoro no Rádio, para você se apaixonar. Nosso amigo José Clodomiro tem 68 anos, mora em Xinguara, no setor Tanaka 2. José Clodomiro tem 1,61m de altura, pesa 79 quilos e está à procura de um amor, de uma mulher, de uma cara à metade, de uma pessoa para dividir seus carinhos. É, uma pessoa para ser acariciada e acariciar também, né, ô José Clodomiro? Romântico. E entre em contato, meninas, com o José Clodomiro, de 68 anos, que mora no Tanaka 2, no 94-984-42-3856. 94-984-42-3856. E fale com o José Clodomiro, de 68 anos, que está à procura de um amor e está cheio de amor para dar. Muito bem, beleza, maravilha. É, vamos que vamos, né, Rodrigues? Vamos que vamos. Vamos acertar o coração desse povo. Olha, minhas mãos, tem uma ficha por nome de Wemisley Palmeira Silva. O mesmo tem aqui, de 29 anos de idade. Mora no sítio, município de Xinguara. É, altura 1,59m. Não tem filhos. Eita. Procura aqui uma mulher, deixa eu ver aqui. Uma namorada, né? Uma namorada para um relacionamento sério. Ele fala que é um cara solteiro, simples. É um cara que também trabalha na zona rural, para ele mesmo. Um cara moreno. Procurem mulheres de 18 a 30 anos. É, não é brinquedo, não, né? É o Wemisley Palmeira Silva, de 29 anos. Telefone para contato. Anota aí, mulheres solteiras. Alô, meninas e meninas. Se liga aí, viu? É o 94-DDD-992-22-6910. Repetindo, 94-992-22-6910. Fala aí com Wemisley Palmeira Silva, de 29 anos. And all the prophets, and God is. Maravilha! Eita, nós! É. Temos o nosso amigo Jonathan. O Jonathan tem 27 anos. Mora no Tanaka 1, aqui em Xinguara, setor Tanaka 1. Pesa 98 quilos, tem 1,74m de altura. Jonathan não tem filhos. Disse que procura uma mulher bonita por fora e mais linda ainda por dentro, viu? O Jonathan disse que quer uma companheira para um relacionamento sério, sem filhos. Ele disse que é moreno, trabalha, faz faculdade, não bebe e é muito caseiro. Então, meninas, olha só, viu? Você, mulher de 20 a 30 anos, ele procura uma mulher dessa idade, de 20 a 30 anos, sem filhos. Entre em contato com o Jonathan no 94-991-16-71-92. 94-991-16-71-92. Fale com o Jonathan, que mora no setor Tanaka 1. Bora, Pichulo! This Romeo is bleeding. You can't see his blood. Muito bem, Rodrigues. Tá então, ó. Olha, minhas mãos, uma ficha pro nome de Fernando, de 28 anos. Mora em Eldorado dos Carajás. Ele mede 1,68m. Não tem filhos. Eita, jornalista, viu? Ativo. A procura de mulheres para um relacionamento sério. É, mulheres. Atenção, mulheres de 25 a 40 anos. É, então você tá aí, então, ó. Alô, meninas. Você que tem aí 25 a 40 anos, viu? Anota aí o número aí do Fernando, de 28 anos, que mora lá em Eldorado dos Carajás, jornalista. Anota aí, ó. É o 094-94-9209-2316. Repetindo, 94-DDD 9209-2316. Fernando, de 28 anos, que mora ali em Eldorado dos Carajás, à procura de mulheres de 25 a 40 anos para um relacionamento sério. Eita, maravilha, é verdade, viu? O amor está no ar. Aqui no programa Namoro no Rádio, seu coração vai pulsar de amor. Nessa tarde gostosa, tenho em minhas mãos aqui uma ficha. Nossa amiga Idalina pôs o seu perfil à disposição. Idalina é de Parnaíba, do Piauí. Tem 60 anos. Tem filhos, porém, já todos dependentes. E Idalina cansou de ficar sozinha, está à procura de um amor. Idalina pesa 54 quilos. Idalina diz assim que está à procura de um homem que possa fazer uma mulher feliz. Alô, alô, alô, atenção, homens, onde quer que você esteja? Onde é que você está ouvindo o programa Namoro no Rádio? Onde quer que você esteja nos quatro cantos do Pará, do Brasil e do mundo, viu? A Idalina, de Parnaíba, no Piauí. Entre em contato com ela, que ela procura um namorado para um relacionamento sério de 60 a 75 anos. E Idalina tem 60 anos. 94-6702-44. 94-6702-44. Fale com Idalina de Parnaíba, no Piauí. Tudo bem, tá aí, beleza, maravilha, tá aí, ó. É, Rodrigues, tá difícil, não tá, Rodrigues? Tá difícil. O caba agradar Rodrigues, tem que ser um caba caboclo, né, Rodrigues? É difícil. Petiro baixa aqui a música, ele troca o headphone, e a rainha continua ainda zangada. Eita, nós. Não é brinquedo, não. Alô, rainha do rádio. Vamos lá, então, minha querida. Vamos acertar o seu com o nosso? Com certeza, Pichu. Sem headphone mesmo, né? É. É, tá explodindo os ouvidos. Tá explodindo. Eita, nós. Vamos lá, então. Já são 16 horas mais 11 minutos. 16 e 11. E para a mão da certa. Agropecuária São Sebastião, produtos veterinários, já chegando, quase chegando o momento, viu? Para o sorteio. E você fique ligadinho aí, ligadinha, para poder vir buscar a sua caixa de bombom. Temos participação aqui, Pitulo? Vamos ver aqui, olha. Vamos lá. Boa tarde, Pitulo, Chagrinho, o programa é maravilhoso. Eu quero a música aí com 1 milhão de amigos, Roberto Carlos, os vascaínos, tomar inveja de os flamenguistas. Obrigado, o programa é maravilhoso. Valeu, valeu, valeu, valeu. É o Flamenguinho, Pitulo. Ah, o Flamenguinho. É. Olha, eita! Boa tarde, Chaguinha e Pitulo Cardoso. Uma abençoada tarde, cheia de muita saúde e vitória. Um ótimo final de semana para vocês e toda a sua família. Que seja uma semana cheia de muita saúde, muitas coisas boas nas nossas vidas. Quero que você ofereça uma música boa, aquela de Amado Batista. Foi lá pelos anos 80, oferecer para toda a minha família e para todos que estiver na escuta. Para vocês também. Coloca meu nome no sorteio, eu quero ganhar essa caixa de bombom. Valeu, dona Regina, é verdade, Pitula, é verdade, olha. Foi lá pelos anos 80, eu já nem me lembro mais. Não sei o que lá, de mata adentro. De mata adentro. A procura de jacaré e de leão. Ei, Rodrigues. A procura de jacaré e leão, Rodrigues. De mata adentro. E o nosso amigo Flamenguinho quer ouvir um milhão de amigos com Roberto Carlos. E a nossa amiga Dona Regina quer ouvir Amado Batista, foi lá pelos anos 80. Músicas para recordar, né, Pitulo? Bom demais, é bom estar aqui recebendo o seu carinho, você do outro lado nos ouvindo nessa tarde gostosa, domingão, a gente por aqui o dia todinho. Você se cansa de ouvir nossa voz, né? Você já fica assim, termina domingo, termina, termina, termina. É pela manhã, é Chaguinha Rodrigues e Pitulo Cardoso e naquela badalação total e agora à tarde é o programa Namoro no Rádio, assim mais relax, povo apaixonado, Olha, mais participação aqui, ó. Iraci, boa tarde. Alô, minha amiga Iraci, boa tarde para você também, minha querida. De onde você nos ouve, minha amada? Quer pedir algum sucesso? Fala para nós aí, viu? Obrigada pelo carinho, da sintonia. Cheiro para você aí, acompanhando o programa Namoro no Rádio. Já vou colocar aqui teu nome no sorteio também. Já já, logo mais às 16h30, teremos o sorteio para dar tempo de você vir buscar a sua caixa de bombom, viu? Para você adoçar a sua vida. Creio eu que sua vida já é doce, mas com esse bombom vai completar, vai ficar mais doce ainda, não é mesmo? Então tá joia. Tá justo. Eita, nós. Tá então, Rodrigues. Vamos de música no programa. Vamos de Roberto Carlos, né? Igual a outra música, Rodrigues? A outra música é Amado Batista, lá pelos anos 80. Lá pelos anos 80. É, Roberto Carlos, Um Milhão de Amigos. Eita, nós. Alô, minha amiga Érica, pra você, minha querida. Boa tarde, viu? Pediu música com Rock 7. Qualquer música, Pichulo. Qualquer música. Sendo com Rock 7, tá ok. Vou mandar agora. Três músicas, três sucessos. Uma pancadinha de música, né, Rodrigues? Verdade, Pichulo. Acabou quando é uma porrada, né? É, tá chegando mais participação aqui, seu Domingo Dias ligadinho. Iraci tá aqui escrevendo uma mensagem. Vamos que vamos, continuando aqui com o programa Namoro no Rádio. Vamos aguardar então, Rodrigo, essa mensagem aí. Você tá escrevendo aí, né? É, vai. Vamos aguardar aqui, né? Ela toca com uma pancada. É, um espancamento de música. Isso, né? Espanca, espanca. Estamos espancando. Eita, nós. Alô, minha amiga Dorivânia, como é que você tá, mulher? Dorivânia também. Dorivânia e o Adriano, ambos lá no setor. Qual o nome do setor, Rodrigues? Não sei, Pichulo. Não perde um programa, Rodrigues. Dorivânia? É, nem ela, nem o filho dela. Não perde. Qual é o setor? Mandou mensagem pra você aí, foi? Ouve direto, eles ouvem. Eita, nós vamos aqui ver aqui o... Lá no Marajoara 2, Rodrigues. Ah, tá, Marajoara 2. É, agora vai. Vamos ouvir aqui o seu Domingo Dias. Vamos lá. Oi, Chaguinha e o Pitúlio, boa tarde, seu Domingo, viu, Maria. Ô, Chaguinha, que vocês vão dar pra nós aí com o Roberto Carlos, Chaguinha? Aquela musicona, A Montanha. Eu falei isso pra todos que estão na escuta do programa, pra quem gostar da música. E a música a Dona Regina pediu aí, o nome dela é Os Anos 70. E tem outra também, é O Preço do Amor. Ela tem dois nomes. Anos 70 e pelo Preço do Amor. Falou então, tudo bom. Muito bem, seu Domingo Dias. Brigadão aí, viu? Brigadu. Boa tarde pra você também. Vamos então, Pichulo, encarcar aí. Vamos lá então, Rodrigues, encarcar a moda. Que você entendeu a moda aí? É, o seu Domingo Dias quer ouvir Um Milhão de... Amigos... Roberto Carlos, primeiro Montanha Rock, Maior do Mundo. É, calma aí. Rock 7, Roberto Carlos, Um Milhão de Amigos. E a outra? Montanha Maior do Mundo. Montanha Maior do Mundo. E lá pelos anos 70, Amado Batista. Calma aí, minha querida, calma aí. Deixa eu colocar essa moda aqui. Duas no caso do rei, é isso? Sim, Pichulo. Duas do Roberto Carlos. Montanha é isso, Rodrigues? Montanha. E a outra é Um Milhão de Amigos. Aí era Dona Roberto Carlos Montanha, tá aqui, Rodrigues. É verdade. Na Guia. A outra moda, Rodrigues. As duas do Roberto Carlos, você já baixou, então. Já. Sim, é essas aí mesmo. Falta mais uma, não? São só três. Quatro com Rock 7, é isso? Sim. Sim. Fechou. Fechaste? Tá então, vamos lá então. Vamos começar com o Rock 7. Segura aí, ó. Chaguinha Rodrigues, tocando só as melhores. Comunicando, Pichulo Cardoso.